2224. Complete, chama a torre 11895, bom pouso. Obrigado, até já. Passando 07, desce 2000 pés, sentido da chegada da CARI, autorizada a final de IRS Zulu, reporte localizador. 2000 na CARI. 4. 107. 02, não. Livre pouso, passarelo. Estabilizou o 4107. Complete com a torre 11895, bom pouso. 295, obrigado. Estou aí, Salvador Azul 4107, boa noite. Salvador Azul 4107, boa noite. Azul 4107, boa noite, número 2. Aguarde autorização de pouso, cheque baixado e travado. Guardando no 4107. Passou no 07, se tiver condição de se ajustar para liberar na Delta, a gente agradece. Sente. Passaria do 2224, no solo 40, libere esquerda na Delta, solo 121, decimal 9. Na Delta 129, passando 2224. Baixou e travou 4107. Autorizado pouso, pista 28, 330 grau, 029. Livre pouso 28, 4107. Cliente, mantenha o ponto de espera, pista 10. 4107, no solo aos 42, libera à esquerda, Delta, solo 121, decimal 9. Não, chegada Mari, Salvador operada presente na pista 10. Agora 07, Sigma de Alfa, reflaquete 210. 310 graus, 3-1-3, decolou os 4-5, fechando o controle em 1-9, decimal 8. Bela noite, boa noite, obrigado. Boa noite. Controle bom, Xanar 6-3-1-3. 6-3-1-3, boa noite, contato rodado para 360, saída da EL, boa na proa de Leda. Boa Leda, 6-3-1-3, vai, 360. Torre 1 na noite, decimal 95, ajuste no 0 no 4, seu adeus para a minha alternativa. Escola, pista 10, 320, grau 039. Voo no 868. Controle 199 decimal 8, responda 50 na 7. Zero, voo 970. Táxi, por favor. Tá, 1-0, 1-4. Confirme o PAB. Uno 868, decolou 50, chama o controle. 1-9-8, boa noite. Boa noite, vai chamar 19-8. Galera, essa aqui foi 1-0, vai reportar o chamamento da escola. Controle Salvador, gol no 868, decolou, cruza 1500, boa noite. Boa noite, 1-868, contato radar, global 230, saí da boca. Subindo 230, saí da boca, 868. Zona 52, quando for possível atualização do carro, manda. Xará M6 113, chama o centro Recife, 125 décima 1 no bom voo. Recife 125, 1 no. O voo 1868 vai necessitar de esquerda para evitar formações. Toma proa por quantas milhas? Proa 060 por aproximadamente 40 milhas. bloqueio no 868. Estou utilizando a Proa de Aracaju, da presente. Precisa um pouquinho à esquerda da Proa de Aracaju para evitar as formações. Ok, após Aracaju. Ok, obrigado. Localizador, chama 6254. Complete a aproximação, chama a torre 118, decimal 920. Bom pouso. 85, grato. Salvador, boa noite, Regina 6258, estabilizado em check train. Boa noite, avistado, check train. Baixar trabalho. Autorizado pouso, 330 graus, 039, pistão no zero. Autorizado pouso no zero, Regina 6258. No 170, decolou 54, alguma componente de cauda na decolagem? Não, negativo. Gente, chame o controle em 1998, bom dia. 098, até a próxima. Oi, Salvador, boa noite, gol 1170, passando a 1600 na PUCA. Zero, boa noite, contato no radar, Tubal 370, zero PUCA. Sobe a 370 na PUCA, gol 1170. Voo 1868, Centro Recife, 126, décima 8, 5, bom voo. É, Torre 6258, não recebe o papel, tá fora? Fica aqui. Não negativo. Tá, vou verificar com Israel. Portugal 020, autorizado a alinhar e manter. Planeia 258 no solo 57, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita 229, confirma? 121, decimal 9. Bruno, boa noite, Xará 62, 58. Alfa, de leve, função 5. Portugal 020, autorizado a decolar, sistema 0. Vento variável 029. Boa noite, a Lima tem pista 10. Chame Recife 1-2-6-8-5, bom voo. Portugal 020, decola 59, chama o controle em 1-9-8. 1-9-8, bom fim de semana, até a próxima. Portugal 020. Obrigado, até. Salvador, boa noite, Portugal 020, com você, né? Portugal 020, boa noite, contato radar. Subou nível 350, saída PUCA. 350, saída PUCA. Uno 068, previsão para decolagem, mais 3 minutos. Autorizado a decolar, pista 10, vento variável com 029. 098, decola 04, chama o controle em 119, decimal 8. 098, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, voo 1098, decolada, Puca. 1098, boa noite, contato na data 370, saída Puca. 370 na Puca, voo 1098. Chama Centro Recife, 126, décima 85, bom voo. 268. Bom, boa noite, outro. Controle 198, responda 5027. Pronto. Bem pronto. Maceió 330, decola 10, sai da Puca, transição Zumbi. Controle 198, responda 5027. Outra Passa o Zubit e leva direto ao destino. Chame por táxi. Na época da transição do Zubit. Uno 098, Centro Recife, 126, décima 85, bom dia com voo. Espera 1895, ajuste no 014. Bom voo. No 72, bom dia, sem identificação dessa 2 mil pés na proa de Luna, ajuste de altímetro no 014. Mais 4221, autorizado para confins, nível 340. Nepal é pista 10, saída da El, lida após lida Motiva. Motiva interceptado, fórmula do 10, chega até bridge após o fórmula do 16. Controle 199.8, responda 5011. Pode decolar, pista 10, vento variável com 02 nós. Passarito, prossiga. Fez alguma endereça, Fizzi? Endereça, plano venceu. Venceu já. Toda da conquista, né? Segura seu plano, só um minutinho. Oi? Seu plano venceu, então vamos ver se dá pra segurar ainda seu plano, só um minutinho. Decolou 15, chame o controle em 19.8. 19.8, bom serviço. Tá, Fortaleza. Boa. Boa noite, 3152, contato radar, sua 330, saída Puka. 330, Puka, tá, 3152. 19.8. Transponder 5003. Está descendo para o pushback, sinceramente. 0072 autorizada final de ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. Gente, passará o localizador, gol 972. Fica a linha para o ponto de espera, na torre 1895, ajuste bem 14 no voo. Passando Simbra, comprei embaixo da vara. Passando a Simbra, gol 972. A pista está molhada? Não, está seca já. Obrigado. Azul 4221, tem condições de ingressar à direita, sem ir até a cabeceira e decolar? A gente mantém o ponto de espera. O 72 passando, externo baixado e travado visual. Autorizado pouso, pista 10, 340 graus, 021. Autorizado pouso 10, gol 1172. a intensidade do vaso, por um favor. Papi, corrigindo. Papi? Ah, perco. Tinha pedido para entrar ela colocar no grid 3. Vamos pedir para ele diminuir mais um pouco, porque não está sob o nosso controle. Obrigado. Autorizar a Lima, que é azul 4221. Azul 4221, decolou 29, chame o controle, boa noite. Controle 198, azul 4220, obrigado. Sede azul 4221, boa. 221, bom dia, contato radar, subal 340, saída da El. 340 na Dael, 4221. Obrigado. Azul 4221, no chame centro Recife, em 125, décima 1, no bom voo. Boa noite, 1908, a sinalização desça 2.000 pés na rua de Duna, ajuste de altímetro, 104.